Seco Mix. Assim, meu compadre! Essa noite eu vou curtir dançar. O potente agora vai tocar. É Luxon, a sensação. DJ Igor no comando, é um show. Curtindo esse som que me conquistou. É pura emoção. Nos digitais eletrônicos, a nova sensação. DJ Igor no comando, é pura vibração. Sucesso e qualidade, o som vai tocar. É tecnologia, o show vai começar. O som, ele é a sensação. DJ Igor que comanda o show. Com o som, ele é a sensação. DJ Igor que comanda o show. Potente vai tocar. DJ Igor e Luke só a comandar. Aqui é Banda Tecnologia. Banda Tecnologia. O produtor que a galera consagrou, DJ Zico Mix. A humildade faz o sucesso. Essa noite eu vou curtir dançar. O potente agora vai tocar. É Luxon, a sensação. DJ Igor no comando, é um show. Curtindo esse som que me conquistou. É pura emoção. Nos digitais eletrônicos, a nova sensação. DJ Igor no comando, é pura vibração. Sucesso e qualidade, Luxon vai tocar. É tecnologia, o show vai começar. Luxon, ele é a sensação. DJ Igor que comanda o show. Luxon, ele é a sensação. DJ Igor que comanda o show.